O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós continuamos com vocês todas as semanas, agora com um nome diferente na nossa programação, por razões muito evidentes, não é? Que tudo nos leva a crer que se a humanidade não acordar em tempo para a questão da psicopatologia, em termos assim mais fáceis de se compreender, da loucura, do desequilíbrio psicológico do ser humano, nós vamos assistir à destruição do nosso planeta e da humanidade. Seja através de guerras, seja através de distúrbios ecológicos, de poluição, seja através de injustiça social, seja através de exploração humana, seja através de racismo, desigualdades, intolerância, enfim, tudo que existe de pior, de mais perverso no planeta, contra a vida, contra o bem, contra a beleza, contra os artistas, as crianças, os idosos, contra as pessoas que trabalham. Tudo isso vem do que Norberto Kepp chama patologia do poder. E a patologia do poder, ela está calcada em algo que está no interior de cada um de nós, acreditem ou não. Através dessas descobertas de Kepp sobre a teomania, sobre a inveja universal, sobre a inversão, nós podemos explicar tudo isso que está acontecendo no mundo. Não só explicar, mas corrigir, salvar o planeta, salvar a humanidade. E a nossa saúde está indo de roldão nessa atitude autodestrutiva e heterodestrutiva que o ser humano tem e que só acontece na espécie humana. Isso não existe em nenhuma outra espécie de vida no nosso planeta. Então, algo muito errado se passa no interior de nós, que são os nossos problemas psicológicos que precisam urgentemente ser conscientizados. E você, conscientizando os seus problemas no seu interior, você não só vai melhorar a sua saúde, vai melhorar das suas dores de cabeça, resfriados crônicos, fadiga, falta de motivação, crises de pânico, úlceras, pressão alta, diabetes, enfim, todas as doenças praticamente. Vai melhorar a sua produtividade, os seus relacionamentos, mas também você vai aprender a se defender da loucura dos outros, o que hoje em dia é fundamental. A violência que nós permitimos acontecer no mundo é uma violência que nós voltamos muitas vezes contra a nossa vida. E isso Norberto Kepp pesquisou, descobriu e conseguiu chegar a conclusões fantásticas que ele coloca numa série de livros de leitura muito terapêutica, fácil para você ler, entender, se conscientizar e conscientizar a sua família, seus amigos, a sua comunidade. Nós não temos muito tempo mais para conseguirmos dar uma reversão a esse processo de inversão que a humanidade se encontra. Nós temos palestras abertas ao público, nós temos programas na televisão educativos de conscientização, temos programas de rádio, uma série muito grande de atividades gratuitas. Você não tem desculpa para, se você quiser, melhorar sua vida, melhorar a saúde, melhorar o seu trabalho. E se você quiser se aprofundar mais, tem as escolas de línguas Milênio, que dão cursos de trilogia, cursos de língua trilógico. Temos a clínica, que atendemos individuais, sessões individuais e sessões de grupo. Enfim, você está muito bem assessorado se você tiver disposição para se conhecer, conhecer o mundo e saber como corrigir os problemas. Nosso endereço é Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Nosso telefone é código 11 de São Paulo, 3032-3616. E o nosso site é www.trilogiaanalítica.org ou www.stop.org.br. 3032-3616 é o nosso telefone. Doutor Kepp, eu vou falar um pouco sobre essa questão da sociopatologia. O que que é patologia social, né? É uma conduta que, em geral, o ser humano assume contra, vamos dizer, as leis naturais, contra o que é certo na sociedade. E em relação, por exemplo, a esses autores do passado, o que está acontecendo no momento, né? Eu digo os autores do passado, principalmente esses da França, que fizeram o iluminismo francês, trazendo assim uma orientação nova de liberdade para os povos, um regime assim de mais, vamos dizer, consciência para todos os povos, porque é evidente que o ser humano, como a psicanálise tradicional fala, o ser humano, em geral, é neurótico. Não existe praticamente nenhuma pessoa sã na face da Terra. Daí a grande necessidade dessa psicopatologia, principalmente essa que nós estamos usando agora. O que nós descobrimos de diferente de Freud é a questão do bem e do mal. Freud colocou mais os problemas nas questões assim, vamos dizer, aristotélicas, na questão, por exemplo, sexual, na questão orgânica. Como ele era um médico neurologista, ele achava que o maior problema da raça humana residia na questão física. E na questão física, o elemento mais assim atuante é o elemento, vamos dizer, sexual, né? Além do elemento alimentar e também do elemento de poder. Então, essa descoberta do Freud foi muito restrita, porque ele via justamente o corpo como o grande inimigo do ser humano, principalmente se não fosse assim satisfeito em suas necessidades. E ele não entrou na questão metafísica, porque naquele tempo em que ele trabalhava lá em Viena, o pessoal de raça semita, os judeus, não podiam estudar a não ser medicina. Medicina e uma outra profissão, mas não podiam se dedicar ao magistério, etc. Então ele ficou muito restrito e seguindo os padrões da época, que via na medicina, por exemplo, os problemas oriundos da vida física. E não como agora, né? Nós estamos vendo que os problemas são oriundos da vida psíquica que atinge a vida física. Então, o que que acontece, né? A sociedade em geral foi formada por pessoas muito doentes. Mesmo que houvessem assim, gênios de grande envergadura, como John Locke, Tomás de Aquino, e esses iluministas, Montesquieu, né, Voltaire. Então, o que predominou foi mais essa questão da patologia. Então, eu tomei um princípio que, aliás, é da metafísica antiga do século II, em que já os autores diziam, os filósofos, que o mal não é algo que existe por si. Quer dizer, o indivíduo que pratica alguma coisa de má, sim, se ele pratica qualquer mal, então esse mal que ele pratica é sempre uma privação ao bem que ele tem. Então, tomando esse princípio, nós começamos a ver que, por mais doente que uma pessoa seja, por mais assim, dificuldades que tem, ela pode, se tomar uma atitude boa, ela pode corrigir a maior parte do mal que ela tem, das doenças que ela tem. Daí as escolas que nós temos, chamadas Milênio, que ensinam o ser humano a conhecer essa origem psicopatológica e, se conseguir corrigir, a pessoa começa a ter uma saúde muito boa, um desenvolvimento muito grande. E como corrigiria, né, vamos dizer, o RNA, que que é praticamente a essência do DNA. O DNA é a que forma as células, forma até mesmo as partículas. Então, como, né, corrigir se existe no DNA ou a parte genética já muito assim prejuízo por causa da atitude do ser humano? Então, o trabalho, que a gente pode chamar o trabalho bom, né, justo, pode curar qualquer doença. Então, o que é um trabalho justo? O que é um trabalho bom? É um trabalho em que a pessoa faz o bem para o próximo e, evidentemente, para ele próprio. Então, o que seria um trabalho ruim? É como quando o ser humano ele começa a construir, por exemplo, bombas, fazer guerra, construir assim, venenos, poluir o mundo, como está acontecendo atualmente. Esse é o trabalho ruim. Então, se o trabalho for feito de um modo assim, afetivo, né, para, como os cristãos falam mesmo, um trabalho de afeto, de caridade com o ser humano que faz esse trabalho vai corrigir, vamos dizer, os problemas físicos que tem. Então, é muito comum, por exemplo, eu trabalhei com o professor Vasconcelos. O professor Vasconcelos era da segunda clínica cirúrgica do Hospital das Clínicas. Quando havia uma pessoa com úlcera gástrica, né, ou do duodeno, ou mesmo uma úlcera em outra localização do corpo, geralmente, antes desse trabalho, já era levado logo para a operação. Mas conversando com essa pessoa e mostrando esses dados que eu forneci para os senhores, a úlcera se cicatrizava. E veja que interessante, às vezes, tirando uma radiografia de manhã e fazendo, por exemplo, uma psicoterapia à tarde, à noite, se tirasse a mesma radiografia da mesma região, já mostrava uma cicatrização daquela úlcera. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que tudo depende da conduta do ser humano. Então, não é o que o ser humano pensa, o que sente que é mais importante, mas o que o ser humano faz. E se a humanidade quiser ter saúde, quiser se desenvolver, é só praticar uma conduta boa. Agora, qual o motivo principal dessa decadência atual da humanidade, né? Eu li na internet um autor, ele é europeu, então ele fala, né? Um europeu da Holanda. Ele fala que os bancos, vamos dizer, o Fed, né? Que é o Banco Federal Americano, ele não é um banco dos Estados Unidos. É um banco particular de várias pessoas. Então, notem bem que os americanos, eles não trabalham para o país deles. O brasileiro não trabalha para o país, para o Brasil. Mas, em geral, os seres humanos trabalham para os particulares que são donos desses bancos. Imagina que absurdo, né? Um banco fazer o dinheiro, pegar as máquinas para fazer dinheiro e vender o dinheiro para o país. Então, com isso, escraviza, né? Os políticos, escraviza o povo. Então, diz que a pessoa que empresta é serva daquela que ele emprestou. Então, com isso, os particulares criaram uma situação infeliz para o mundo todo, porque se os senhores, por exemplo, têm dificuldade econômica, é por causa desses bancos centrais, né, em todos os países, que são totalmente independentes dos países. E um banco de um país é unido ao banco de outro país. E são praticamente 300 famílias que dominam a humanidade através do dinheiro, né? Quem tem o dinheiro tem o poder do mundo. Então, quero dizer isso, que as pessoas muito interessadas pelo dinheiro, que lutam para ter dinheiro, para ter mais e mais fortuna, são pessoas que se tornam muito doentes, são pessoas avarentas e que, por causa dessa doença, elas não apenas criam problemas para elas, por causa da avareza, mas para o mundo todo. Então, colocando o mundo em perigo por causa da extrema voracidade que elas têm pelo poder, pelo dinheiro. Então, nós temos aqui vários analistas, o Ademar, doutor Ademar, que é médico, a Helena Melander, que é uma sueca, professora da Milênio, a Selma, né? Doutora Selma, que faz psicoterapia, o Léo. Então, gostaria que eles falassem qualquer coisa sobre a doença do ser humano. Então, eu tenho falado justamente essa semana com os meus alunos na Millennium sobre essa questão da destruição do mundo, né? E, assim, o que fazer para parar essa destruição? Aí, muitas vezes os alunos dão ideia, assim, de trocar o combustível no carro, assim, soluções mais no sentido ambiental, né? Mas o que eu tenho mostrado justamente com o programa STOP, né, é que a causa dessa destruição toda está dentro do ser humano. É só se desinvertindo que o ser humano vai conseguir salvar o planeta. E aí eu acho muito bonito porque tem a questão da ressonância, né? Que cada pessoa que se conscientiza, que se desinverte, ela vai energeticamente também influenciar as outras pessoas no ambiente dela, na família dela, no trabalho dela. Então, quer dizer, cada pessoa que, por exemplo, vem estudar na Millennium, que participa desse trabalho de trilogia analítica, que escuta esses programas, essa pessoa que se conscientiza, ela automaticamente vai ajudar de parar a destruição do mundo. Porque é a consciência que vai fazer a grande diferença e essa ressonância entre as pessoas que querem se desinverter. Então, eu queria falar, porque essa questão do poder está muito ligada ao que o Dr. Kepp fala muito no seu livro, A Libertação dos Povos, né? A Patologia do Poder. E com isso está muito envolvido assim, a parte que ele chama de teomania. Porque na teomania, todos nós seres humanos temos essa teomania, né? A gente quer poder, mas um poder mais para fazer aquilo que a gente quer, né? Então, normalmente, esse tipo de pessoa, a gente vê lá no hospital, que elas aparecem muito com pressão alta, doenças cardiológicas, né? Ou seja, manifestando essa problemática psicológica no próprio corpo. E isso aí é muito comum, né? E essas pessoas têm muito o quê? Delírio de grandeza, né? Elas acham que podem fazer qualquer coisa que elas põem na cabeça. E a gente vê muito comumente isso no poder, que depois que a pessoa pega algum poder na mão, automaticamente ela vira toda aquela mentalidade anterior que ela tinha de humildade um pouco, né? E para poder subjugar os outros. Ela também vê coisas onde não existe, ou seja, ela começa a projetar muito, vê todos os problemas dela, as desonestidades dela nos outros. Então a gente vê comumente, né, nos países, né, ou dirigentes que provocam as guerras, né? E também a pessoa tem o que a gente chama de autorreferência. Ele põe tudo em torno dele, ou seja, ele acha que qualquer coisa que está se fazendo é para prejudicá-lo. Então ele entra numa persecutoriedade muito grande. Ou seja, tem várias coisas que poderiam ser ditas, né? E também a pessoa, ela entra assim num moralismo excessivo, né? Num sentimento de inadequação. Ou seja, tudo não está do jeito que ela quer, tem que ser do jeito que ela quer. Ou seja, eles também têm um medo enorme assim, de serem controlados, ou assim, de ver os próprios erros. Então, eu só gostaria de dizer, assim, para finalizar, que se assim, qualquer pessoa, nós temos isso. Se a gente não se conscientizar, automaticamente a gente faz um pacto com esses poderosos que estão no poder também, porque almejaria exatamente as mesmas coisas. Então, é importante perceber isso. E o Léo gostaria de dar algum exemplo? Então, falando essa questão da sociopatologia, eu gostaria de recomendar ao leitor o livro do Dr. Kepp, A Origem da Sanidade. Porque aqui ele explica bem que esse aspecto de que a pessoa já sabe o que seria certo, já sabe o que é correto, e, no entanto, criou essa sociedade assim, doente que está pondo em risco, inclusive, a vida do próprio planeta, né? Então, ele explica nesse livro que a pessoa faz uma escolha. Na mente dela, cada pessoa já tem essa ideia do que é certo e o que é errado, e a pessoa, pela inversão, muitas vezes, na maioria das vezes, opta pelo que é destrutivo para ela e para a sociedade e para o planeta. Então, é uma questão da pessoa perceber essa inversão. Então, na sociedade, por exemplo, nós temos, por um lado, esses poderosos que estão assim, abertamente destruindo o planeta, né? Mas tem o lado também da maioria do povo que, invertidamente e sem perceber, dá força para isso, votando, alimentando, muitas vezes até admirando esse poder maligno. Então, é importante o povo perceber que ele também não é vítima disso, né? Que ele escolhe e dá força, primeiro nele mesmo, devido a essa inversão. Então, toda a verdade, todo o bem que vem na mente dele de início, muitas vezes não é aceito. Depois ele faz isso na sociedade também. Então, a solução para esses problemas da sociopatologia seria a cada indivíduo perceber esse problema que tem dentro dele, em primeiro lugar, que depois ele leva para a sociedade. Então, eu queria mencionar um outro livro que o Dr. Kep escreveu, que se chama O Homem Interior, e que eu gosto muito. E que traz aqui uma terceira parte, muito assim, até filosófica, que deixa a gente muito pensando muito na questão da eternidade. Então eu gostaria de ler um trechinho que se chama A existência humana constitui uma viagem para a eternidade. O ser humano precisa conscientizar que desde que nasceu, está em uma viagem para o eterno. Mas de qualquer modo, terá que avaliar bem que tipo de eternidade deseja. Parece que a semelhança de uma viagem tradicional, de navio ou trem, temos de contar com inúmeros percalços para conseguir chegar ao final sem muito estrago. Então há um trechinho aqui de análise entre Dr. Kep e a cliente, onde a pessoa diz: "Penso que se falar a verdade não terei bom resultado." E o analista: "Neste caso, a senhora pensa que a mentira é que a ajuda." "Assim eu penso." "Mas a senhora não acha que tudo o que fizer aqui se trata de uma preparação para a eternidade?" perguntei. "Nunca tinha pensado nisso." Então, eu acho um ponto muito importante para todos nós pensarmos um pouquinho, pelo menos, que a nossa vida aqui se reduz a 60, 70, às vezes 90, 100 anos, né? Que é bastante raro. Mas tudo o que nós fizermos aqui, nós estamos levando para a nossa eternidade. Então, as escolhas que nós fizermos aqui, o dia a dia, como nós vivemos, como nós tratamos o próximo, como nós tratamos o planeta, as doenças que nós temos, as escolhas, enfim, tudo marca, fica marcado para a nossa eternidade. E poucas vezes nós nos aquilatamos disso, né? Então, no exemplo aqui de hoje, era a pessoa que acha que mentir não tem consequência. Porque na vida social, muitas vezes, a pessoa conta uma mentira aqui ou lá, ela até acha que está levando grande vantagem, mas não está. Então, ela precisa começar a desconfiar disso, porque nós temos uma essência boa, verdadeira e bela. E cada vez que mentimos, agredimos, estragamos, atacamos, estamos fazendo exatamente isso, antes de tudo, com o nosso interior. E vamos destruindo e causando muito estrago interno, né? Que muitas vezes a gente não percebe, só quando a pessoa realmente cai doente com uma doença grave ou acontece algo realmente muito negativo na vida, que ela fala: "Puxa vida, mas de onde veio isso? Eu não mereço", né? Então, começar a perceber, né? Cada ato que a gente faz tem sérias consequências. Então, eu queria convidar todos vocês para um evento muito especial no Grande Hotel Trilogia, em Cambuquira, sul de Minas, que vai ser um spa terapêutico trilógico. Dia 28 de abril até dia 1º de maio, nós vamos ter uns dias de atividades físicas para melhor, assim, aproveitar nosso organismo, com dieta especial, equilibrada, para também melhorar a nossa saúde, inclusive, especialmente, com o processo de interiorização. Então, vai ser um tratamento para o corpo, para a alma, ao mesmo tempo, também atividades artísticas, culturais. Então, é para quem quer se recuperar, reenergizar o mais rápido possível, venha para Cambuquira. Os números para quem quer ligar é aqui para São Paulo, 11 38 14 01 30. É 11 38 14 01 30. Ou pode também mandar e-mail reservas@grandehoteltrilogia.org.br. Então, uma boa semana a todos e até a próxima.